ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. 12:57, é a Pássaro da LFM, programa Expresso até as 14 horas. Daqui a pouquinho tem o Mauro César da Silva, o Maurinho do Grupo Máscaras, falando sobre o FETEG, segundo ato, né? Com uma programação grande, legal, bacana. E a gente vai estar falando sobre essa programação daqui a pouquinho no programa Expresso. Hoje, daqui a pouquinho, acontece a partir das 3 horas a terceira rodada da Copa SIAC Paladin. Os jogos de hoje, às 3 horas da tarde, tem Jiboia versus AGCO. Às 16 horas, TTT enfrentando 580. Às 17 horas, o D6K Tier 4 enfrentando o Crawler. Parece jogo internacional, né? E às 18 horas, tem o Fork Frame enfrentando o D8 Combo. Esses jogos são válidos aí pela terceira rodada da Copa SIAC Paladin. E agora, aqui no programa Expresso, a gente vai falar sobre a Feira Comercial Industrial de Guaranésia, que acontece nos dias 9 e 10 de setembro. É a primeira FESIG. Estão aqui para conversar comigo a Ana Paula Silva Moraes e a Valdirene Batisciotto. As duas já estão aqui fazendo parte do programa, né? Já tem carteirinha do programa, que já participaram várias vezes, né? Sociedade, já. Sociedade, tá, né? Uhum. Vamos ter que dividir os lucros depois. Com certeza. Tudo bem, Valdirene? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes. E obrigado por mais uma vez dar essa oportunidade. Parabéns. E esse ano ainda vai ter que aguentar eu várias vezes ainda, porque tem muitas novidades aí pro comércio, pra indústria, prestador de serviço. Esse Associação Comercial, então, tá firme e forte esse ano. Firme e forte. Nós temos campanha de Natal, nós temos curso para os vendedores, atendimento, e temos curso para os empreendedores também. Tudo isso ainda em 2017, se Deus quiser. A SIGO, então, está com um planejamento muito grande, mas os comerciantes estão nesse mesmo ritmo? Sim, não tá tão difícil, não. E espero continuar no ritmo que tá, né? Que não fique difícil, né? Porque até então o benefício é para eles, né? Porque um curso de vendas, por exemplo. Então, preparar pro Natal, né? Final de ano tá aí já, praticamente. O pessoal já tá todo mundo pensando em iluminação, em coisa e tal, campanha. Então, vamos ter que juntar uma coisa a outra, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Os comerciantes, então, estão mais abertos, mais receptivos a esse tipo de ideia, né? Sim, com certeza. Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Tá chegando então, hein, Ana Paula? FESIG. Isso. O que é FESIG? É uma iniciativa do prefeito Laércio do Vistiego de trazer um evento para Guaranésia que pudesse contribuir para o desenvolvimento local. A FESIG é a Feira de Comércio e Indústria de Guaranésia. Surgiu lá na prefeitura, né? Dentro dessa secretaria? Isso, surgiu dentro da Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e uma parceria com a cultura também. Foi uma ideia dentro da prefeitura mesmo. Ela veio de... A CODEMIG, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, ela, no começo do ano, ela lançou um edital de chamamento público, que era para eventos que pudessem contribuir com o desenvolvimento local. Então, a gente cadastrou nesse projeto, fomos contemplados e aí fizemos uma parceria com a Associação Comercial. Que abraçou na hora, Valdirene? Com certeza. Não, como se diz, coisas boas, né? Novas experiências. Então, como se diz, e com experiência adquirida, se Deus quiser, seguimento para outros anos. Né? Pessoal, a gente teve aqui alguns anos atrás, eu não sei se 6, 7 anos atrás, a FENG, né? Mais. Então, 10 anos, sei lá, a FENG, até hoje tem muitos saudosistas da FENG. Sim. A FESIG vem para substituir a FENG? Não. Não tem nada a ver? Nada a ver. A FESIG, na realidade, ela tem o objetivo de trazer de volta essa ideia de feiras multissetoriais. Ela não substitui a FENG, mas ela tem a ideia de trazer de volta essas feiras. Futuramente, né? Então... Mas a ideia é que a FESIG, ela continue todos os anos aqui em Guaranésia, vire uma tradição. Isso, essa é a ideia. A ideia é essa? Essa é a primeira e pode acontecer alguns erros, algumas coisas que a gente tem que corrigir no futuro. Por ser a primeira, é um piloto, então nós estamos fazendo ela agora, mas a intenção é que ela continue nos próximos anos. E qual que é a maior dificuldade? colocar isso na cabeça dos comerciantes e fazer com que os comerciantes acreditem nessa ideia? Fazer eles acreditarem mais. Eles precisam acreditar mais. Pessoal, o Antônio Cláudio ainda não está acreditando muito, sabe? Então, como se diz, é a primeira. Então, pessoal, como fica meio na dúvida, então, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? E assim, sem dizer que é gratuito, né? Então, o espaço, né, Ana Paula? O espaço é gratuito. Então, por exemplo, tem pessoa que às vezes questiona, mas eu vou ter que deslocar uma mesa pra lá. Entendeu? Então se põe difícil. Gente, vai ser maravilhoso, não é difícil. Isso não é obstáculo nenhum, não deveria ser, pelo menos. Mas aí como é que vai ser a estrutura? Vai ficar ali do lado da igreja? Como é que vai ser, Ana Paula? Vai ser na Praça Dona Sinhá. Serão divididos estandes, distribuídos dentro da praça estandes. Vai ter também segurança, vai ter banheiro químico e vai ter atrações artísticas durante o evento. E o setor de engenharia da prefeitura, ele está montando o projeto. Primeiro a gente estava esperando quais seriam as empresas que iriam participar. Aí agora, dentro dessas empresas, nós vamos montar aonde vão ficar os estandes. E aí tudo dentro das normas de engenharia e do Corpo de Bombeiros. Tá, então a gente vai ter 10 estandes, a gente tá falando. 10 no sábado e 10 no domingo. Tá, então teremos 20 participantes. 20 participantes. Isso. Que não serão apenas empresas, né? Não. Serão comércio, prestadores de serviço. Temos até na área de prestadores de serviço. Legal. Que é o prestador de serviço? É o escritório. Por exemplo, tem um cliente meu que ele escolhe de engenharia, outro de arquitetura. Então vai levar suas maquetes, tá? Vai, né? Expor seu trabalho. A prefeitura vai disponibilizar o espaço e aí cada um desses participantes preenche esse espaço da melhor forma possível. Isso, a prefeitura vai dar as tendas, né? Que os estandes serão tendas, acho que 5x5, né? 5x5, foi o que me passou. Isso, e vai patrocinar também com o banheiro químico, com os seguranças. E dá estrutura para as empresas. E as empresas vão preencher da forma como elas acharem melhor. Tá, e se a empresa quiser vender algum produto lá, ela pode vender ou não? É só para apresentar o seu trabalho para o grande público? O objetivo da FESIG é fomentar o comércio e a indústria. Então, se vai fomentar, a empresa ela vai poder demonstrar aquilo que ela produz, aquilo que ela vende, podendo vender isso. Ela vai poder gerar negócios dentro da feira. Então, assim, os comércios que forem expor lá, eles vão poder vender à vontade os seus produtos. Muito bom, a ideia é muito boa, né? Com certeza. Todo mundo. Já fechou todos os participantes? Não, eu tenho uma vaga. Tem uma vaga ainda? Sábado, dia 9, que uma pessoa tinha reservado, mas teve um imprevisto e ontem ela já entrou em contato pedindo desculpa. Então ela tem uma vaga. Domingo tá fechado. Quem quiser participar, então, como é que faz? Fala na associação. Quanto mais rápido possível. Primeiro que ligar, na segunda-feira, às 8 da manhã, vai levar a vaga, entendeu? Vai levar a vaga, só tem uma vaga. Sim, só tem uma, então só se alguém desistir, entendeu? Como é que foi feito isso, Vadina? Abriram as inscrições pro pessoal se inscrever? Como é que foi feita essa escolha? Juntamente com a Ana Paula e o Paulo Mercos e o Luizinho, presidente da Associação Comercial, em uma reunião decidimos que seria, tipo assim, divulgado como vagas limitadas, porque 10... Então é muito pouco, né? O espaço não é grande. E então foi, como se diz, o pessoal foi aderindo e a gente foi lá, as vagas, né? Eliminando. Rapidinho. Até ontem tava todas fechadas. Aí uma desistiu, entendeu? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Entrou também pessoal do artesanato, pessoal que fabrica um doce, doce de leite, né? Por exemplo, Pérola de Minas. Então, e foi, né? Os que foram procurando foram... Certo? Foram abraçando. Abraçando a causa. Rapidinho, né? Abraçou a causa, perfeito. E outra coisa que o pessoal ficou muito na dúvida, eu vi até gente reclamando nos grupos do Expresso, a questão da mudança do desfile, da data do desfile. Né? E a mudança do desfile, Antônio Cláudio, vai prejudicar lá o nosso comércio? O que vocês acham? De forma alguma. Não vai prejudicar. Teve gente que achou até melhor. Infelizmente, desculpa pessoal, mas é assim, nossa, eu ia desfilar, meu filho ia desfilar, agora eu vou estar mais sossegado, posso, né? Então foi onde que... A única questão foi essa, o pessoal ficou mais tranquilo. E como vai ter outros eventos, não, né, pra substituir ali os horários, vai ter no showzinho, coisa e tal. Tem show, vai ter teatro, durante, por lá, né? Durante o período do evento vai ter atrações artísticas, vamos ter o food truck, que vai estar na praça também, e o FETEG, né? Então, assim, no caso, a troca da data do desfile, ela favoreceu a feira, ela não prejudicou. Então a gente vai ter nos dias da feira, como a Ana Paula já falou, a gente vai ter o teatro rolando por ali, né? Acontecendo. Isso. Em toda a cidade, também na praça. O food truck vai ser nos dias 8, 9 e 10, né? E a própria FESIG, a Feira do Comércio e Indústria. E vai favorecer principalmente porque vai estar o pessoal de Guaranés e da região, né? Então a troca do desfile até favoreceu. É o pessoal de fora do teatro aí, que vai vir gente do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vai conhecer um pouquinho mais do nosso comércio, né? Isso mesmo. Tem o nome desses comércios que vão participar ou não? Dá pra falar? Pode falar? Oi, posso. Por favor, então. No sábado, a VF Locações, nosso amigo Nilson, né? Isso. Acharam rosquinhas de nata. Legal. Também. A Letícia Porto, com o escritório dela, ela vai divulgar o trabalho da arquitetura. A Elaine, do Doces de Canudo. O Luiz Imóveis, com, né, o trabalho que ele faz, divulgação das áreas do terreno e dos loteamentos, né? Vai estar lá também, o Luiz com a gente. A Casa do Bolo também vai lá divulgar seus produtos. A Dona Onça, lá da Prata, o pessoal lá, nossos amigos da Pratinha, um abraço. O Super Monster, que é o pessoal que vem de Kleber, né? Isso, suplementos da academia. O Seu Kerm, do Algodão Doce, também, com a Kerm, eles estão com as novas ideias aí, algodão doce em potinhos, coisa e tal, vão estar lá também divulgando, né? Bacana. Então, esses são no sábado, ok? Então, e resta uma vaga. Falta uma vaga nesse sábado aí. Aí no domingo, dia 10, tem a Mercenaria Móveis e Cia, do Paulo. A Pérola de Minas. O Laticínio, Pérola de Minas, com a degustação de doces. De Casa Nova, é uma loja, né, de produtos têxteis, que aqui em frente a Pão e Companhia, vai estar também expondo. A Terezinha, do artesanato. A Roseli, também, artesanato. A Adelaide, também, artesanato. A Decorar, do nosso amigo João da Dica, e a Kermin também vão levar os produtos fabricados, um que tem legal, muito vai bacana. Tudo pra fora, né? Isso. Claro, fica muita coisa na loja aqui, mas manda muito pra fora. Então, eles vão estar lá também. Mas você, Lingerie, da Renata. A Casa da Ração, também eles vão estar participando. E a Estação Luxo, da Ana Cláudia. Então, esses são os de domingo. Então, tá, mas são os estantes que estarão lá. O Paulo tá mandando aqui um boa tarde. Muito boa essa iniciativa, Deus parabéns para a Ana Paula e para a Valdirene, e muito bom dar preferência aos comerciantes e empresas da nossa cidade. É o Paulo da Marcenaria Móveis e Companhia, né? Que vai estar participando aí do evento. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda um abraço aí para a Ana Paula, grande profissional, muito competente, eficiente, muito orgulho de ser amiga e fazer parte da mesma equipe que ela, é a Ju Costa. Um abraço, Juliana. Você é sua amiga, eu sou primo, tá vendo? Ana Paula, queria agradecer a tua presença, viu, Valdirene? Queria agradecer. Queria aproveitar, já que eu brinquei com a Ana Paula, que somos primos, hoje é aniversário da nossa avó, né? Isso, isso mesmo. Dona Tereza, hoje está completando 85 anos, parabéns. Mandar um abraço para ela. Tá vendo, Valdirene? Nossa. Família que vai longe. Que idade bonita, né? 80, não chego lá, não. A nossa passa de 100, passa. Com certeza. Valdirene, muito obrigado, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Como sempre, né? Dando oportunidade para a Associação Comercial divulgar o trabalho. Agradeço de coração. E todo mundo prestigiando, então, esses dois dias de evento aí na praça aqui de Guaranés. Ana Paula? Oi, pode falar. E se alguém aí tiver interesse, entre em contato segunda-feira, né? Que tem essa vaga. Tem então, uma vaguinha só. Troca uma ideia comigo lá, explica qual é o produto, vamos trabalhar. É isso daí. Então, mostrar o que tem pra vender, né? Sim. É isso daí. Ana Paula, valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Juliana, o que a gente vai sortear no Natal esse ano? Natal esse ano vai ser sorteado. Já pode falar? Eu pensei posso? Que eu então, por favor. Posso já, já tô trabalhando com a campanha do Natal, mês de agosto todo, já tô carregando o Papai Noel nas costas. Verdade, então por favor, conte pra gente o que teremos aí de sorteio nesse final de ano. Esse ano será sorteado no Natal. 2017. Um cheque no valor de R$4.000. Outro cheque no valor de R$3.000. Um cheque no valor de R$1.000 e 10 vale compras no valor de R$500 cada. Então, o pessoal também aí pensa com carinho, vamos participar da campanha de Natal, vamos trabalhar com carinho na nossa cidade. O pessoal tem que abraçar a ideia, né? Tem. No ano passado a gente teve uma diminuição do número de comerciantes. E eu vou ser sincero pra você, não tá lá aquela coisa também, não. Pessoal, vou ser sincero, o Luizinho deve estar escutando, o Luizinho sabe do que eu tô falando. Então, não é fácil. Então, temos que abraçar mais a causa. O Paulo Marcos aqui na primeira entrevista do programa falou que provavelmente no final de ano a gente vai ter não um Natal de luz as proporções que tem gostei, mas vai ter uma ajuda da prefeitura com questão de iluminação. Isso também é importante. É importante. Causa impacto, né? É uma junta a outra, você pensa bem, juntando a campanha de Natal, distribuindo cupom para os seus clientes aí, trabalhando bem. Aí vem essa causa que a prefeitura está abraçando aí, que é a melhoria da rua, do comércio, do centro da cidade também, com a iluminação, clarear mais a nossa cidade, entendeu? Então, teve a reunião na segunda-feira, você deve ter visto a matéria, foi uma reunião bacana, o iniciante foi o Du, que deu o primeiro passo, né? Isso. Então, tinha outros vereadores, estava lá presente, o prefeito, o presidente da Associação Comercial, o Diego, todo mundo empenhado em ouvir o comerciante. Isso é gostoso, saber que o pessoal está preocupado com a cidade, mas precisamos de juntar mais, levar mais ideia. Liga na Associação Comercial, se a gente não puder dar a resposta na hora, vamos tentar colher informações para dar o retorno de novo, entendeu? É, isso daí. Aproveitando, já que eu mudei um pouquinho de assunto, deixa eu perguntar para a Ana Paulo sobre a questão da Coab, Ana Paulo. Dá pra gente falar alguma coisinha? Como é que tá o processo? O processo da Coab tá da seguinte forma. Eles já mandaram o projeto de como que vai ser feito lá os apartamentos, o loteamento. Já foi aprovado pela prefeitura e encaminhamos de volta. Agora eles estão na fase de verificar, porque o financiamento da Coab vai ser feito junto com a Caixa. Aí eles vão dar entrada com a Caixa e licitar. Então ele está em andamento, sim. E a nossa intenção é que até o final do ano a gente já esteja já distribuindo as casas. Ou pelo menos já fazendo as inscrições. As inscrições para as casas, porque teve um cadastramento primeiro, um levantamento de dados, né? Isso. Aí, tem todo um processo. Então a gente está numa etapa deles agora. Depende mais deles agora. Agora depende mais deles, mas estamos cobrando todos os dias. Tem que ser feito assim, né? Porque esse pessoal esquece fácil. Não, todo dia eu ligo lá, eles não me aguentam mais. Ana Paula, valeu. Valdirene, valeu. Obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente fala sobre o FETEG Segundo Ato. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.